E o Questão de Sensibilidade chega até você hoje, nesta segunda-feira, início de semana, e nós aqui trazendo um pouco de mensagem boa, música gostosa para o coração, algumas novidades, principalmente depois de uns feriados. Boa noite. Questão de Sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Life I live, a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the halls and look. One night I found these magic words in a magic book. Throw it away. Give your life, give your love, each and every day. And keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. There's a hand that rocks the cradle, and a hand to help us stand, with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open if you need anything. Each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. To what we own and claim, possessing and belonging to, acknowledging a name. So keep your hand wide open if you're needing love today, 'cause you can't lose it even if you throw it all away. Each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. to you. Cause you can never lose a thing if it belongs to you. Cause you can never lose a thing if it belongs to you. E nós aqui, sempre com vocês, nesse horário, das 8 às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. Renato Tavolieri Filho, deixando sempre um abraço, um abraço de abertura para você, nosso amigo, nossa amiga, que nos acompanha naquilo que eu denomino o horário contramão. Porque é o horário da novela, é o horário do jantar, é o horário do jornal, mas estamos juntos. E muitos de vocês, graças a Deus, têm a chance de, ou pelo menos de vez em quando, se fazer presente aqui no Questão de Sensibilidade. Portanto, meu abraço de boa noite a você, meu companheiro, minha companheira de noitadas. De início de noite, melhor dizendo, quando nós anunciamos a chegada desse momento mágico que é o espaço noturno. Sometimes it's dear. Being complete, knowing defeat, keeping on from year to year. It takes some doing. Monkeys, the blues, you hear. Life is a school, less you're a fool, but the learning brings you pain. Knowing at once you're just a dunce, trial and error, loss and gain. It takes some doing. Monkery's a slow train. Trial and error, loss and gain. Nós estamos entrando num momento de jazz. Vocês estão ouvindo hoje essa voz feminina cantando, uma especialíssima cantora de jazz norte-americana, mas com essa passagem de avião, porque nós aqui estamos ficando internacionais, com tantos aviões passando sobre nós, e isso é uma coisa nova, hein? Porque Varginha não tinha essa circulação de espaço aéreo tão frequente assim. E eu me lembro quando morava em São Paulo, agora um pouco de história, isso faz parte de sensibilidade. Eu morando em São Paulo, morava próximo não digo, mas a uma distância que dava para se ouvir os aviões muitas vezes, principalmente à noite também. E os aviões do aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. E sempre me ficou essa lembrança. E o avião é muito ligado à magia da viagem, ainda mais eu moleque, garoto, apaixonado pela aventura. E eu sonhava um dia poder cruzar os ares. E o tempo passou, cruzei ares alguma vez na vida, e de repente essa magia se confirmou, porque mágico é, e a vida deu tantas voltas e eu de São Paulo me tornei varginhense mineiro, e aqui estou, e durante muito tempo o som dos aviões era só uma distância e uma lembrança que retornou, e retornou de uma forma tão veemente como vocês acabaram de ouvir. E fica aqui o registro, valendo a pena. Mas eu falava do jazz, e durante alguns programas nós vamos ter jazz. Vamos falar de diferentes estilos, talvez um deles mais especificamente seja o nosso foco, mas de início nós estamos trazendo uma cantora, como eu disse, especial, e será ela o foco do nosso programa de hoje e de alguns outros programas também. To be loved, say, 'cause it's It's a sad and lonely song. Sour grapes and tears. Something dark is going on. Up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love. Your partner down, fill 'em with regret. Who knows what then will be? It ain't over yet, and it's supposed to be love. Cause it's all 'cause of love. Os aficionados do jazz devem estar intrigados ouvindo essa cantora e se perguntando: que voz é essa que me lembra vozes já conhecidas de cantoras de jazz famosas? Mas, na verdade, fica difícil identificá-la por uma questão muito simples. Anna Maria Woodridge foi o seu nome, porque infelizmente ela nos deixou. Ela nasceu em 1930, faleceu em 2010, portanto viveu 80 anos, mas ela teve um nome artístico, o nome de Abby Lincoln, e foi uma cantora excepcional, uma das maiores do jazz americano, que seguiu a escola da Billie Holiday, como vocês podem atestar já pelo que ouviram. E além de cantora e compositora, ela compôs muitas, se não a maioria das suas músicas, ela também foi atriz. Portanto, ela emprestou a sua musicalidade e as suas canções a dramaticidade que a interpretação contém. E ouvi-la é ouvir música feito arte no seu sentido maior. Ela contava histórias e dizia da vida. e foi respeitadíssima no cenário musical americano por críticas e por público, e teve um público muito fiel que continua até hoje, reconhecida internacionalmente. E por alguma razão desconhecida de mim, e são coisas muito estranhas, mas verdadeiras na vida, que você às vezes não entende por que alguns nomes tão fenomenais, com qualidade artística ou profissional mais do que confirmada, não conseguem a projeção que outros cantores tiveram ou têm. E é o caso dela, porque eu acredito que muitos de vocês não conheçam Abby Lincoln. E nós vamos tentar aqui no nosso Questão de Sensibilidade refazer essa verdade e tentar trazer uma justiça histórica, ainda que tardia, já que ela nos deixou, mas é importantíssimo divulgar o seu trabalho. Ela não foi essencialmente uma artista comercial, e acho que isso talvez explique em parte o fato dela não ter tido, a exemplo de outras cantoras, uma projeção maior junto ao público em geral. Só os conhecedores ou seguidores do jazz de fato a conhecem e sabem da sua importância na música americana. Ela foi uma das últimas grandes tradições do jazz, em termos de cantoras negras vivas, e seguindo a tradição de uma Ella Fitzgerald, de uma Sarah Vaughan, e uma figura humana muito rica e muitíssimo interessante. O programa de hoje é todo dedicado a essa excepcional artista, e outros programas também seguirão a mesma linha. E isso tem uma razão, não é só para que vocês tenham músicas dela, mas para que percebam a sua versatilidade, a sua musicalidade, porque espaços a sua veia de composição circula, porque ela é extremamente original, extremamente criativa, e mais à frente, não sei se no programa de hoje, mas em algum outro programa, vamos falar sobre a nossa criatividade, sobre a nossa inteligência criativa, já que tudo isso faz parte da nossa proposta. E, sem dúvida, o Questão de Sensibilidade se pauta, sim, por essa inteligência mais do que em qualquer outra. To love and be loved.

You can be so lonely with all these folks around. I guess there must be something I don't comprehend. Sparrows have companions, even strangers. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, tanto se conhece. Questão de Sensibilidade. Show. walked away. Love walked away. Walked away with love. It's like a song to sing with measured beats and phrases, with bended notes and some repeats. Music through the ages that brings the highs, the lows, the swells. Sometimes for an ending, bringing other songs to sing, ascending, descending. I'm learning how to listen, how to hear a melody, how to hear the song I'm singing, how to feel and let it be, and listen for the song, knowing how it goes, and listen to the melody that flows. Music is a lover with shiny golden wings that whispers in the lover's ear and dances when it sings and sends variations on an everlasting theme. It's either love or sorrow on the scene. I'm learning how to listen for the songs I name and sign and claim as a possession and say that they are mine. 'Cause that songs come from out of the blue, and I'm learning how to hear the changes too. For the melody. that flow. Gostamos sempre de fazer a ressalva de que, se por acaso você ligar a nossa Melodia FM no nosso horário, das 8 às 9 da noite de segunda a sexta, e ouvir ou uma transmissão de jogo esportivo ou de algum outro evento, principalmente os eventos oficiais aqui da municipalidade, já que a nossa rádio é uma rádio educativa da municipalidade da cidade de Varginha, você não deve estranhar. Isso irá acontecer algumas vezes, sim. E nesse caso, no caso das jornadas esportivas, o que você mais tem a fazer é aproveitar o fantástico trabalho dessa equipe nossa aqui da Rádio Melodia, e que é realmente entusiasmada e faz um trabalho belíssimo em relação às jornadas esportivas. E no caso do nosso programa, mesmo que ele não vá ao ar, você pode ouvi-lo em outro momento. Online, ele estará aguardando o seu acesso no endereço www.acasadapedra.com.br. Em lá chegando, a nossa página pessoal, no menu da esquerda, há um linkzinho piscando, escrito questão de sensibilidade. Você clica nesse botão e assim você verá uma página central se abrir com acesso a todos os programas já apresentados e ao programa do dia, a esse programa que você não ouviu porque não foi ao ar. Não foi ao ar pela rádio, mas está no ar online. Fica aqui o convite e o lembrete. Sending mournful, soulful sounds, soaring over troubled grounds. Bird alone with no mate, turning corners, tempting fate, flying circles in the air. Are you on your way somewhere? Gliding, soaring on the wind, you're sight of glory, flying way up there so high. Wonder what's your story? Bird low, flying low, over where the grasses grow, swinging low, then out of sight, you'll be singing in the night. Thank you. side of glory. Flying way up there so high. Wonder what's your story. Bird low, flying low, over where the grasses grow. Swinging low, then out of sight. It's the sound of sorry, looking yonder with regret. Sorry 'cause of what you got and what you didn't get. Could have been another song. Would have sing along. Could've been, would've been, should've been. Could've been another world where true thoughts of love unfurl. Could have been, would have been, should have been. Here's to life. Give a cheer. Here am I. Here are we. Here's to you. Here's to me. There was laughter. We had fun. It was life. It was love. Should have been. give the cheer. Fun. It was life, it was love, should have been. It was life, it was love, should have been. Questão de sensibilidade de hoje com um especial com a cantora de jazz norte-americana Abby Lincoln. birds will sing. A nossa horinha passou e é hora de dizer até amanhã. Um grande abraço para você, nosso amigo, nossa amiga. Voltamos amanhã, no mesmo horário. Renato, Renato Tavolieri Filho se despedindo. Até lá. Cause you can never lose a thing if it belongs.